Eu vejo em seu rosto que você tá mal. Eu não tô entendendo. Tá sendo duro com você. Tenta resolver. Vi a última foto que você postou da festa que você foi com seus amigos. Modéstia à parte, deixa eu te dizer. Tá faltando verdade em você. Põe a legenda pra me provocar. Gostou, me vai lá. Faz barulho! Faz barulho! Faz barulho! Sim.